Eu só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururiba, pipap, pipap. Eu quero ver a confusão. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira. Eu boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Puiurururururiba, pipap, pipap, pipap, pipap, pipap, pipap. É, eu quero ver a confusão. Pipap, pipap, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, numa batucada brasileira.